467, correto para acionamento. Tá, que chame 118 decimal 95. 118 para acionamento. Contact tower 118956313. X-ray Delta Bravo, voe para Elefa. Elefa, X-ray Delta Bravo. Voo 604, voa sobre a água, desça para 3000. 0071, contact center, frequency 133.25, over. This is something at 123.25, Azul 4071, thank you. Está no localizador da 3398. 3398 no localizador em aproximação para pouso. Reduza a check o trem, chame a torre. 11895. 1895, está 3398. Positivo. Passa 747, autorizado a altitude de 2000 pés, autorizado também aproximação ILS. 2000 livre ILS, X-ray do 1604. Oi, Delta Bravo, chame Recife, a frequência é 1288, câmbio. 1288, tá bom. O 604 tem informação desse controle, você voou para o seu avião do 366? Ah, não entendi a pergunta. Você voou para o seu avião do 366? Não, voamos para a Duna. Eu estou perguntando porque a sua approach deu exatamente em cima do seu avião do 366, ou seja, uma milha afastado de Duna, e caso exista realmente essa defasagem, eu terei que acionar o técnico. Ah, realmente ficou um pouquinho à esquerda, estamos recebendo bem de 18 nós pela direita, mas talvez isso aí, confere. Tá, ok. 3 milhas para o externo, aproximação, reduz a cheque 3, chama a torre, 11895. 2895, 604. 9972, esse é o controle Salvador, meu cordial. Avaliação do comandante. O senhor vai receber uma instrução de voar duna 3.000 pés. Confirme se vai ser possível. Ok, duna 3.000, ajuste 1018. Câmbio. Salvador, boa noite, Luna 076, passa 195 para 150. Luna 076, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10018, voe direto Duna, descendo para 4.000 para o ILS. Duna para o ILS, descendo para 4.000, 10076, obrigado. Tutão 9907, controle, meu cordial. Ajuste 1008, desça para 8.000 na chegada, bom. Tá 3.18, tá bom. Não. Eu 5972, 30 milhas, passa 9 mil, reautorizado para 2 mil pés. Rio 2 mil pés, 2018, Rio 5972. Da Terra, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora um 08, Rui Duna. Desça para 5 mil. Total 9907, autorizado para 6 mil. 6 mil, total. Azul 4235, Salvador, tá passando o nível 280, vamos ajustar 108, descer para 8 mil, a chegada, bom. Atenção, senhores, para o sequenciamento e pouso no Aeroporto Internacional em 2 de julho. Rio 5972 é o número 1. Voo 076 é o número 2. Voo 3305 é o número 3. Total 9907 é o número 4. Azul 4235 é o número 5. Câmbio! Alta 0767. Passa 1895, 1895, aguarde cópia 2224. Controle Salvador, boa noite, objeto 6742. 6747, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar, ao passar 2000, gira à direita, vai Leda, após Leda Bridge. Direita, Leda, após Leda Bridge, 6748, 747, daí. Descendo para 3000. 3000, 076. 3305, descer para 4000. 4000, 3305. Botão 9907, descer para 5000. 9907, 5000. Azul 4235, descer para 6000. 6000, 4000. E o 5972, a Bahia de Aratu, está à sua direita, o senhor vai cruzar o final da pista 17, afastado da cabeceira a 8 milhas e meia. Tem boa visibilidade à frente? Afirmativo, senhor. Vamos lá, Simbra, a partir de agora. Afirmativo, Simbra, obrigado. 5972. Web 747, está do horário? Eu, desculpa. Está no horário, Web 6747? O horário do Web é sempre adiantado. Ah, muito bom. Então não tem necessidade de encurtar a trajetória? Não, a melhor distância que dois pontos é uma reta. Vamos partir direto, Bridge? Vamos, partiu. 076, desça para 2000. 2000, 076. E o 5972, reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Em relação a Simbra, está 3.4 milhas ao norte. E avista o aeroporto. Ativo, ativo, avistando. Muito bom, então vou chamar a torre 11895 para instrução de pouso. Câmbio 85, muito obrigado, até a volta, viu? É. Então, 3305, retoração esquerda, proa 050, desça para 2000, tem como limite localizador. A sua direita, 6.9 milhas, aeronave da Gol, número 2, senhor número 3, campeão. Estimativo, vai reduzir para 7.200, proa 050, descendo para 2000, 3305. Botão 9907, 2190.